velhos tempos, velha guarda, calça larga, era a farda, uma cassete mal gravada, felizes com quase nada. No acordar para mais um dia, o sol brilhava por magia. No caminho para a escola, mais um poema surgia. Sentimento puro com um brilho no olhar. Entre passos matinais, o cérebro ainda a sonar. Apertos de mão sentido, amizades tão verdadeiras. Simplicidade da rima quebrava mil barreiras. As horas que voavam com o grupo reunido, ânsia de pisar um palco era um sonho repartido. Ventos e marés morriam aos nossos pés. Paz e união, meatbox e jambés. Dias iam passando, acabavam sempre cedo. Por caminhos sinuosos avançávamos sem medo. O relógio não para, vidas têm rumos diferentes. Mas quando eu recordo, vocês estão sempre presentes. Começou PNB, terapia de choque urbano em todos os lados, sempre juntos, 7 dias por semana. Crescemos, não paramos, voa louca a idade. Voa o tempo com uma flecha, nada quebra a amizade. As lágrimas que caem brilham como diamantes. A saudade que aperta destes tempos tão distantes. Ao tempo voltando atrás, dá-me tudo o que eu perdi. Os tempos que rimava sem sonhar ser MC. Tudo aquilo que vivi, tudo aquilo que passei. O que fui, o que sou e tudo que um dia serei. Ao tempo voltando atrás, dá-me tudo o que eu perdi. Os tempos que rimava sem sonhar ser MC. Tudo aquilo que vivi, tudo aquilo que passei. O que fui, o que sou e tudo que um dia serei. Mas não para desde o dia em que eu nasci. Cada noite, cada dia, sou o seio que vivi aqui. Bem dentro acumulam sedimentos com o tempo, com o vento. Muitos vão, outros endurecem como cimento. Tudo processo é seletivo, se permanece porque é digno. Pela via de raciocínio e consciente, o emotivo. Tenho saudades e prejuízo, areal distante como paraíso. E quando penso nisso, nostalgia, solta lágrimas num sorriso. Lembro-me daquele autocarro lá no bairro estacionado, que acabou todo tagado e nós na esquadra deportados. E daquele sofá roubado, mesmo na rua bem instalado, onde não faltava o rádio e a tocha do pecado. E os tempos do barraco, um lagar que virou palco. Tínhamos tapetes e aloquetes, éramos mais 30 profetas. A nossa sede comunitária, embaixada revolucionária, velha escola de improviso. Capoeira, breakdance, até que a Boffin nos tirou isso. Vagueávamos pelas ruas sem perspectivas futuras, apenas desejos e loucuras, tão inocentes como imaturas. Criávamos laços verdadeiros, partilhávamos nossos anseios sem intrigas. Pelo meio, a confiança está no seio. Mil histórias que encheriam este cada ano inteiro. Para sempre, o meu povo guerreiro. Ao tempo volta para trás, dá-me tudo o que eu perdi. Os tempos que rimava sem sonhar ser MC. Tudo aquilo que vivi, tudo aquilo que passei. O que fui, o que sou e tudo que um dia serei. Ao tempo volta para trás, dá-me tudo o que eu perdi. Os tempos que rimava sem sonhar ser MC. Tudo aquilo que vivi, tudo aquilo que passei. O que fui, o que sou e tudo que um dia serei. É fogo, brother.